Mas ora bolas, nem me amole com esse papo de emprego. Tá na minha cara o que eu quero, que luz, bom e sossego. Uma gata no aconchego, papá, começar cedo. Curtindo um black funk, sou o tempo, amarelo os dedos. E eu vou sem medo, eles não podem me parar. Meus ideais são muito grandes, pro limite cê sonhar. Tem que ter fé, acreditar, uma legião pra me tombar. Eu vou rir de cada um deles, quando a hora certa chegar, vamos lá. Que o jogo não espera, entra pra quebrar, que se passar e cê perder o lance já era. Olha no olho da fera, fica firme numa dera. É necessário um longo inverno pra uma bela primavera chegar e trazer a paz que cê foi buscar. Meio cheio e meio vazio é que o copo sempre vai tá. Depende de como olhar, vai de seus lamentos falar que essa brisa tá muito boa pra um bela saco roubar. Prega os olhos no caco, quem não tem teto de vidro. Coração de marionete vai batendo corruído. Na hora exata deu meu troco, o troco nessa porra. Filha da shit corra, jamais morra na masmorra. Os seus momentos tão largados na sala de tortura. Mas não quero chacoalheira, só aproveita, se pendura. Tô indo pra onde eu quero, só pra ver se não te vejo. Meus gritos ainda cruzam as ruas do vilarejo. O resto minha cura, procura, aqui meu que fervura. Vejo os amas nas alturas, estranho na ruptura. Agredindo gravidade, atividade no meu flow. Oração na hora do show, fez meu mundo gritar. Deixa vendo, deixa vendo, deixa vendo, deixa vendo, deixa vendo, deixa vendo, deixa vendo. Na hora exata eu dou meu troco nessa porra. Filha da puta corra, jamais morra na masmorra. Sou sério, a coisa toda, sério mesmo, eu sinto noite. Eu guerreiro lendário, explodindo canos do burro. Por aqui estranho feeling, meu neurônio pire. Adquire, não atire essa porra nesse filho. Tô no ar, atravesso trajeto do território. Não tem bandeira branca pro maldito divisório. Minha alma na gangorra, meu verso na zedera. Eu grito torto, bicho reto, sanidade sem miséria.